Pop Saudade! Embarquem agora em mais uma viagem ao mundo da recordação. Nossa viagem será a bordo da Super Máquina. Chegamos! Pro 3D. Quem é que tá solteiro, bota a mãozinha pra cima! In 3D. Pop Saudade. É o Pop Saudade! Pop Saudade. A maior e melhor tecnologia em shows de saudade de todo o planeta. Nossa viagem fará escala em épocas memoráveis e que até hoje estão vivas em sua memória. Aqui. E todas elas serão revividas agora, aqui, num show inesquecível e vibrante. Essa é a super máquina do tempo. Pop Saudade 3D. No 19º Festival do Açaí. Essa viagem é a sua alegria. Apertem os cintos, família Saudade. Nossa viagem vai começar. Antes da super máquina do tempo 3D. Estão prontos para iniciar mais essa viagem rumo à recordação? Pop Saudade 3D. Telões de alta qualidade 3D acionados. Show high-tech de luzes e efeitos preparados. Pop Saudade! Som System 3D digital testado. Ok, família. Chegamos! O maior show de saudade 3D do planeta começa agora. Aqui. Mas eu quero saber quem tá solteiro. Bota essa mãozinha pra cima pra ficar bonito. E bate na palma da mão. E bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Quem tá afim de beijar na boca aí? Tem mesmo porque hoje é a noite dos casais dançar coladinho. No meu, no seu, no nosso Pop Saudade. Pop Saudade. Pra começar. Abraçando nossas equipes que vieram de Belém do Pará, o meu amor, as minhas charmosas do Pop aqui na frente, carinho pra ela, também nossas morenas ali, ó. Alô Cavaniaque, alô Nando, nosso taxista tá só comigo, hein? Pra ela, só pra ela, é só nela. André Pop e a Madalena, só pra ela. Anderson Prefeito tá aqui comigo lá de Castanhal, é. Ele é a primeira dama, loiraça digital, cadê ele, hein? Daniel considerado é a primeira dança. A janela fica sempre a me olhar. É o pop som, é o pop som. Eu preciso me entregar. Pra arrepiar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. Jaderson. O meu calor. Pop Saudade 3D. Bota todinho pra ela, só pra ela, só pra ela. É só dela. Meu amigo Fernando lá do Nando Som tá comigo por ali. Só de bom abraço pra você, garotinho. É só dela, é só dela. Saudade 3D. Como é que é? Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Está cansada de saber. O Val Pinturas tá aqui com a gente, um abraço pra você, meu irmão. É tão grande minha paixão. E vai aí, promoções também na área. Um abraço pra você, vai aí. Velha guarda de longas datas tá comigo. Não me canso de falar. E aí? Eu te quero. E a equipe de fotos G3? Eu te quero. Meu amigo, bate a sua foto logo. E a entrega é totalmente na hora, viu? Instantâneas fotos, vamos lá. Hoje até sou capaz. Pop Saudade. De deixar tudo, brigar com o mundo. Alô, DJ Boy! Sonho com seu amor. Sonho prova seu sabor. Pop Saudade. Espera aqui atrás do comando do pop. Vem logo, vem logo. Quem é que torce pro papão aí? E quem torce pro leão faz barulho. Quando ela chega numa festa, a galera se levanta e alguém se adianta, tira logo ela pra dançar. Não lhe deixa nem sentar. O seu corpo é leve como o vento. Fico logo quando penso que e aí nos braços ela vai estar linda a bailar. Fico a esperar. Ela encanta com seu jeito de dançar. Ela desliza no salão a flutuar. Quando ela roda parece que vai voar. E aí? É a rainha dessa... Equipe Facção e as damas da Facção. Ela é de... O Lati Bitimandeu, a DJ Dinheiro. Fala, meu DJ. Ela encanta com seu jeito de dançar. Sempre. Pop Saudade 3D. Como é que é? Brega também é caldrão, é caldrão, é caldrão. Brega também é caldrão. Meu amigo Toninho Bebidas, patrocinador oficial. Tá aqui com a gente, um abraço pra você. Esse passagem, o cara que se esforçou no máximo pra trazer a nossa empresa pop, que hoje arrebenta com Pop Saudade. E nesse domingo tem o Super Pop Live. Juntos aqui fazendo a festa, viu? Arqueiro pega a menina e vem pro meio do salão. Vai rebolando a morena, parecendo um furacão. Vem curtir meu brega caldrão, que apaixona corações. Brega também é caldrão, é caldrão, é caldrão. Meu amigo direitão, o homem, a voz do carro, o som daqui com a gente. Daqui a pouco vai dar um toque, né, Dan? Aqui no Pop, valeu! Vem barqueiro, vem peão, vem menino, vem dançar. Este brega, brega caldo do estado do Pará. Pega na cintura. Alô, Manela Variedade! Brega também é caldo, é caldo, é caldo. Hoje aqui, papai, vamos dançar coladinho, vamos. Só te liguei pra te falar que eu já cheguei aqui em Belém do Pará, mas já pensei em te buscar. Aqui tem pato no tucupi e o açaí também, o tacacá. Oba, garoto! Aqui tem emoção, pois o meu coração quer te trazer pra cá. Bora, vai em promoções na companhia do meu grande amigo Frank Divulgações. Tá todo mundo junto e misturado com a gente, valeu. Belém do Pará. Alô, DJ Daniel. Ivans. Loiraça Digital hoje visitando o Bob Saudade, né? Cadê o prefeito, hein? Meu amigo Anderson Mendes, conhecido como prefeito de Castanhal. Tá comigo. Só te liguei, Bob Saudade, pra te falar que eu já cheguei aqui em Belém do Pará, mas já pensei em te buscar. Aqui tem pato no tucupi e o quê? Também o tacacá. Meu amigo DJ Boy, eletrizante, Hélio, DJ Ravel Show, toda a minha comitiva lá de Castanhal, curtindo Bob Saudade, de boa! Bob Saudade. Jaderson. Você escutar, sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar, sinto que estou com você, amor, curtindo por tentando parar. Vira amiga, só variedade, rompendo fronteira com a gente, pode crer. Alô, Paula! É só as morenas do pop por ali. Mas só medo quando eu escutar. Guerreirão, vou tentando parar. Olha também os caras doidos lá do Teno, né? Não, lá de Belém do Pará, em pensa aqui com a gente. Alô, Juraci, Isaías, a Marilene, a Jaque. Já bebendo todas, pode guerreiro. Equipe BDG. Pop Saudade 3D. Imagina! Banda Amazonas. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fez sofrer. E aí, Madruga? Não quero outro alguém, eu só quero você. Equipe Alco Mil Grau aqui com a gente. Lá do Bozão Promoções também tá comigo. Olha, Bozão, está vindo novidade no estado do Pará, meu irmão. Organiza logo que vamos chegar na cidade modelo. É, se prepara, garoto. Tá chegando. Sei ser loucura, só sei que estou mal. Agora não tenho ninguém. Meu amigo Gigi, o Lilico. Sem você. Alô, Heraxi. Ando de viver sem ar. Agora eles são super de Paragominas. Lembro do seu sorriso. E aí? Volte logo pra mim. Por onde eu Pop Saudade 3D. Consigo te esquecer, meu bem. Meu amigo de Dionison, o fofo do Fantástico Digital. Super dan. E a guitarra da saudade tá detonando. Um, dois, três. Deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Penso emoção vencer o seu pensar. Não vale a pena. Olha a minha equipe moral lá de Santa Maria do Muraiteu. Hoje eu tive total prazer de tocar nesse lugar. Tá. O lugar pra ideia. Tá todo mundo aqui com a gente, viu? Aqui. Meu bem, só quero te ver feliz. Solte a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra... Alô, família Pistão na Alta, tá com a gente também! Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Não vem nesse papo de time não. Meu amigo Adão lá do Santa Rosa. Um e o meu amigo Ailton da Eletrônica com a gente, valeu! Para sonhar e viver. E o quê? O amor para sempre. Só eu e você. E o Moro detonando, detonando, detonando. E só quem tá solteiro joga essa mãozinha em cima. E bate na palma da mão. Na palma da mão, quem é que tá feliz aí? Solta o grito! Só quem confia no papai do céu, bota as duas mãozinhas pra cima pra ficar bonito. As duas, as duas, as duas. Agora faz assim com o gordinho e joga pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. E vem assim, vem assim. Um, dois, três, tá valendo! Abraço, minhas ruivas do pop, firme e forte aqui com a gente. Alô, Cleice, a Jocasta, né? Tá com a gente. Alô, Ellen. Quando escuto sua voz, Jaderson, quero falar do nosso amor. Quando vi você aqui, de junho toca pra nós dois a canção do nosso amor. Meu amigo Carlinhos e a Juliana, e na companhia do Gilmar Mecânico, tá com a gente. Ei, qual é o sangue do curso, hein? Pop Saudade. Dia do amor, estou feliz assim. E a charmosa! Você faz bem pra mim. Pop Saudade. Quem é? Meteoro, o som que canta faz você dançar. Tá no House Mix. Meteoro, o incomparável. Vira a família Tanque Cheio com a gente também. Meteoro, o som que canta faz você dançar. Meteoro, meteoro, meteoro, meteoro. Quem é? Meteoro. Ele tá ali no House Mix, sim, boa. Quem é? Quem é? Rose Lemos, primeira dama aqui de Nangapita com a gente, valeu! Vamos dançar com o Latino, vai! Por tanto tempo procurei sentir um grande amor assim. Galera lá de Curuçá, quilômetro 52, e... lá de Acapuzinho, é, não... aqui no Bob Saudade, valeu! Mas sinto que Saudade. Tem medo de se entregar como eu quero um corpo. Segura! É o pop som. É o pop som. Em todo lugar. Toda noite choro. Desejo tanto te encontrar. Foi tudo que eu desejei. Agora me diz que não dá. Me diga como esquecerei. Como não lembrar. Eu sinto que você não quer. E também na próxima quarta-feira. onde era o feriadão, tem o grande e tradicional Festival do Chopp, lá em Castanhal, Sucesso Total. E esse ano traz Aparelhagem, que é parceiro nosso, para a galera lá do Dinâmico de Garapé Sul, fazendo uma super festa junto com os irmãos Alice e Juninho, meu irmão. O negócio vai ser bom. Vou dar uma carreira lá, viu, Evaí? Alô, Fabuloso Live! Amigo Donato Souza, Luan Costa, o Neguinho, o Jefferson, o Liliane, a Kika, o Dois Sem Limite de Nangapi, tá todo mundo endoidando. Come... É o Pop! Pop Saudade. O Gordinho chegou! Chega a noite, meu bem, onde você está? DJ Jaderson, o gordinho pressão do Pop Saudade. Pop Saudade. Vem logo me amar, não posso esperar, já cansei disso tudo. Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer. Não quero mais chorar, cansei de te esperar, sozinha, triste nesta solidão. Meu amigo Badala Variedades, parceiro da empresa Pop, dá com a gente, valeu, garoto. Lá de São Domingos do Capim! Vem logo me amar, não posso. Bora, Nando! Já cansei disso tudo. Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer. O Tietê. Pop Saudade! Pop Saudade. A novidade conquistando os corações e fazendo delirar. Põe o povo pra dançar. Animando a galera, você vai se apaixonar. Esse é o... E hoje, domingo, quem toca por aqui? Que... Vem curtir o Super Pop, a novidade está no ar. Hoje tem Super Pop Live agitando e balançando. Tua... Festival do Açaí, o 19º. Está de volta aqui, Nangapi. Que nos convidou. Sucesso em todo o Brasil. Pop Saudade. Não dá, meu amor. Não dá sem mim. Eu te amo. Eu sei, foi só um lance, mas me entreguei demais. Segura, garoto, no comecinho, no comecinho. Porque o nosso parceiro, nosso amigo de Deidã, ele que tá também fazendo parte desse grande espetáculo, que é o 19º Festival do Açaí de Nangapi. E ele tá presente aqui com a gente. O cara, que é a voz do Garrosson, junto com o DJ Jaderson, ele tá juntinho aqui hoje no Pop Saudade. Tá? Eu mando um alô pra toda essa galera que te conhece, te abraça quando dá o carinho. Região, isso é muito bom. A gente vê o Festival do Açaí esse ano super lotado mesmo, de ponta a ponta. E ver que o nosso povo de Nangapi recebeu de volta a festa que já era deles há muitos e muitos anos, que as pessoas terceirizavam e cobravam o ingresso. E esse ano tá tudo de volta ao lugar que é para ser todo o tempo e vai ser todo o tempo. O festival do povo é do povo de Nangapi! É de vocês esse festival, não é de ninguém! É do povo de Nangapi! É do povo de Nangapi esse festival, ninguém tira! Aqui. Só agradecer com todo carinho também ao nosso grande empresário Toninho Bebidas, que claro, tá à frente aí dessa festa maravilhosa, hoje apoiando esse evento maravilhoso, que é o 19º Festival do Açaí. Meu amigo Evair, lá de Castanel, meu amigo Carlinho, ali do Caça Som, também está com a gente, DJ Daniel, do Rubro Negro, o incrível Rubro Negro, Cadillac do Futuro, e você, Jadson, claro, não deixa a desejar, toque som, que o povo de Negapim quer curtir emoções, garoto! Esse é o nosso DJ Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Vamos dançar, vamos dançar. Não vá, meu amor. Pop Saudade. Não vá sem mim, eu te amo. Eu sei, foi só um lance, mas me entreguei demais. Ok. Eu me entreguei demais. Pop Saudade. A esse amor. Não vivo de passado, você é tu. Meu amigo Reginaldo Vanzele e a comitiva, o dos bebezinhos, lá do Nando Son, tá com a gente, valeu! De mim, eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Pop Saudade. Me entreguei demais. Você matou tudo em mim. Você matou tudo em mim. Olha, faça tudo, mas não vá. Não vivo de sonho. Um abraço, meu, nosso DJ Chico Pressão. Vivo de o Andezinho, o do Cavanhaque aqui com a gente, pode crer. Meu parceiro Osmar, galera lá de Gastanhar. Quero tê-lo aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Aqui. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei. Você marcou meu destino. Direto de Belém, né? Você marcou tudo em mim. Ele veio direto no mapa. Faça tudo, mas não vá. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Você marcou em mim. Você marcou em mim. Não vivo de sonho. Não vivo de passar. Meu amigo Felipe Araújo, Wellington Colares, família Araújo, tá todo mundo aqui com a gente. Quero tê-lo aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. E aí, você? Você marcou meu destino. Nossa amiga Neide, Elo Lélio. Tudo em mim. Move a mão aqui com a gente, pode crer. Olha, faço. Meu amigo Val, Pinturas, lá de Castanhão, um abraço, garoto. Pegue suas coisas que estão aqui. Esse apartamento você não entra mais. Olha o que me fez, você foi me trair. Agora arrependido quer voltar atrás. Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em conto de fadas. Não adianta vir com baixaria. E a família Pistão no alto. Morreu a mulher carinhosa, fiel que te amava. Pega o elevador e a sua mala e vaza. Meu amigo William Alucinado, Luciel, Giovana, Gabrielzinho, Aline e Lena na família Mil Grau, lá de Castanhal. Alô, porteiro! Alô, porteiro, eu tô ligando pra te avisar que a partir de agora eu tô solteiro. Pop Saudade. Já me cansei da brincadeira. Chame o táxi que ele vai pagar. Diego de Curuçada com a gente. Um abraço, Diego! Banda 007 Pop Som! Pop Saudade. Eu cansei das suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em conto de fadas. Não adianta vir com mais. carinhosa, fiel que te amava. Pega o elevador e a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria. E amigo Carlinhos e a Juliana, na companhia do Gilmar Mecânico. Alô, porteiro! Alô, porteiro! Eu tô ligando pra te avisar que a partir de agora eu tô solteira. Já me cansei da brincadeira. Chame o táxi que ele vai pagar. Alô, porteiro, eu tô ligando pra te avisar. Esse homem que está aí. Trio das aparelhagens. Isso não é uma disputa. Eu não quero te provocar. Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer: hoje a farsa vai acabar. E aí, como é que é? Hoje não tem hora de ir embora. Hoje eu... Olha o abraço, minha Silane. Hoje tá de aniversário, curtindo de boa. Nosso amigo Cleves, o Giane, Fabiano, lá de Belém. Aurege, o Valder, de Castanhal. Tô sem casa, sem rumo e você é a única opção. E agora será que aguentava sozinha? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. E suas malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tava na sua mão você. E a equipe Fogo de Castanhão! Traidor, faça... Quem sabe canta bem forte, canta bem forte, vai! E aí? Eu quero ver você morar num hotel. Tá bonito. Do meu coração, assuma as consequências. Agora quem tá solteiro canta aí, vai! Ei, ei. Agora ela vai fazer o meu papel. Daqui um tempo você vai se acostumar. E aí vai ser a ela quem vai enganar. Você não vai mudar. Meu amigo Daniel e a sua primeira dama. Também nosso amigo Juninho Jackson, o Edu, Juninho e a Luana. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Usa as malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Pop Saudade. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar. O traidor, faça esse favor. São ônibus do Arijó, Arajó e Cariru já de saíra, viu gente? Meu amigo Carito, lá do Bigão do Carito, meu irmão. Tá comigo, um abraço pra você. Curtindo o Pop Saudade. Aqui. Não vai mudar, infiel. Agora ela vai fazer o meu papel. Daqui um tempo. Manda 007. É o Festival do Açaí! Lembra daquele garoto que sentou do seu lado, que ofereceu no recreio um sanduíche amassado. E as charmosas, hein? Lembra daquele rapaz, Netinho GDK, você lá de São Domingos, a capital da pororoga, da Gostinha. Eu te amo nas paredes da escola. Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. Aquelas flores que deixavam no portão. Pop Saudade. Que sempre vinha assinado no cartão. Segura! Oi, maldito. Charles, saudade lá de Belém. E a equipe Moraes, um abraço, meu irmão. Banda 007. Olha, Nengapim. Lembra daquele garoto que sentou do seu lado, mereceu no recreio um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo nas paredes da escola. Meu amigo Carlinhos Cachaça, aí do Cachação de Gastanhal da Rubim. Quando a tempestade te pegou na rua, aquelas flores que deixavam no portão, que sempre vinha assinado no cartão. Romântico. Falar de outros amores, eu vi o mundo então perder as cores. Tanto tempo esperei a frase certa pra te mostrar que eu era. Angélica Chavalier, a voz que a massa conhece. Como é que tá, Inangapi? Bonito. Que bonito, hein? Que cena mais linda. Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo. Meu amigo Gilmar Mecânico, manda um abraço pra toda a galera lá da Serraria que está curtindo o Pop Saudade. Valeu! Pop Saudade 3D. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua. Que você me prometeu o céu e agora me tirou o chão. Não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Pop Saudade. Percepção 1-0 pra minha intuição. Não sei se tô na cara dela ou bato em você, mas eu não me atrapalho essa noite. Meu amigo Nelsinho Show do Portal lá de Margarida tá aqui com a gente. Um abraço pra você. Toma aqui uns 50 reais. Não sei se tô na cara dela ou bato em você, mas eu não... Além de velho pras pessoas aí e a gente vai mandar os abraços com total carinho. Vamos só organizar, deixar escrever aqui pra gente não falar muito, que é muita gente, é muita demanda querendo alô e a galera tá afim de dançar. Vamos segurar um pouquinho aí. Angélica Chavalier, a voz que a massa conhece. Pop Saudade. Esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu o céu e agora me tirou o chão. Não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Pop Saudade. Que decepção, 1-0 pra minha intuição. Tu me presta, Daniel? Maquinho e 50 reais. Não sei se tô na cara dela ou bato em você, mas eu não vi. Meu amigo Anderson Mendes está por ali. Prazer, ele é a loiraça digital. Um abraço, garoto. Todos faz com maquinho e 50 reais. Vamos dançar bem gostoso. E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Meu amigo garçom Castanhal do Pop tá com a gente. Diz que morre de amor por mim. Agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber que um dia eu... Bora, minhas morenas do Pop! Alô, Cavanhaque, alô, Nando! Alô, charmosas! Como dizer que não, que nunca me fez nada. Meu amigo Marcelo Reis. Depois... e o Márcio Reis. Oh, família Reis do Pop da Guajinha. Causou pro meu coração. Eu quis até morrer depois que foi embora. É Pop. E volta tão tranquila depois que já não tem mais amor. E sem você. Vem da equipe Logomarcas aqui. Véio, com a gente de Nangapim, um abraço pra vocês, viu? Esse é frio eterno. Você é minha dor. E agora? E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Diz que morre de amor por mim. E agora? Depois de ter chorado rios. Olha, meu irmão, não tem dessa, não tem frescura, não. Agora, por fim. Ah, hoje, domingo, sabe? Super Pop Live. E o que é melhor? Portaria liberada 0800, a festa toda. Escorada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. Quem é que tá afim de beijar na boca aí? Me ajuda, já trouxe minha 20ª saideira. Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão. DJ Marcinho do Imperial tá chegando agora com a gente, valeu! Tô viciado e bebo. Nossa amiga Marília, primeira dama do meu amigo Cavanhaque. A terceira música me acabou. Eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria igual. Joga! E o Arara? Não aguenta! Desse jeito você me desmonta cada vez. E o Macunaíma, tá todo mundo aqui com a gente! Você tormenta! Garçom, troco o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta! Desse jeito você me desmonta cada dor que cai na cama. Meu amigo Piozinho, o Galeguinho tá com a gente! Hein? Você me arrebenta! Pop Saudade! E o coração não aguenta! 10% aumenta. E nem Marcinho do Imperial tá comigo a bordo. A terceira música nem acabou. Eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria enganador. Seria exato, também toda a galera que faz parte da produção. E o coração não aguenta. Aí da nossa PA no palco. Magia e luz, áudio e luz. Chefiada pelo nosso grande amigo Marcinho aqui com a gente. Valeu, Marcinho! DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta. Cada dor me cai na conta e os 10% aumenta. Já já tem saudade. Sete. Meu amigo Fabuloso Live, tá de boa. Seu polícia que eu separei recentemente. De paixão eu tô doente. Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ela não voltar, atenção Madruga, eu Kiko, continuar me afogando no álcool. O som do carro no talo, manda a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, pimento amargo, coração em pedaço. Pop Saudade. O Pop Saudade chega lá no bar do Dinho, na Terra Firme 007. E toda a nossa galera vai com a gente, né, meu irmão? Amanhã, segunda-feira, Florentina Prime. Seu polícia que eu separei recentemente. Aí lá é daquelas saudades que a gente gosta. De paixão eu tô doente. Sempre. Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Pop Saudade. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no álcool. Pro cara dançar bem coladinho. E agora, garoto? Devagar, garota louca,

sem você. Viver sem você. Meu amigo Gineiro Iquinho, saudade! E você sem mim. Ele tá com a gente, um abraço pra você, garotinho! Sem fim, ele... do Super Sonic Arsenal! Essa coisa mais linda que dia aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Felipe Falcão! Foi feito! E o Davidson! É a hora de beber, viu, mano? É a hora de beber! Vivo sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. É essa coisa mais linda. E aí, Márcio Taquicista? É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor. Saudade assim, ó. Bob Saudade. Meu amigo Anderson Mendes, bora dançar, garoto. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. E na lembrança guardarei, com saudades de você. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. E na lembrança guardarei, com saudades de você. E a nossa saudade, vamos! Minha linda sereia, eu te espero aqui na areia, olhando as ondas do mar. Amigos de Matapiguara rompendo fronteiras também. Será que é Matapiguara lá de Marapani? Oi! Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. Bob Saudade. Essa guardarei, com saudades de você. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. Olha o meu amigo Rafael lá de Barcarena e o Wagner de Castanhal tá comigo. Valeu, meu irmão! Minha linda sereia, eu te espero. Boninho Bebidas, Dona Jane, Jair, aquece lá de Neitã, Elcione, Jacó, sua primeira dama, o Sérgio, e a coordenação também de Day Boy de Castanhal. Espero aqui na areia, olhando. Nossos velhos aguardam dançar, vamos dançar! Eu só quero um minuto de atenção, porque nele eu vou abrir meu coração. E verás o tanto quanto eu lhe venero. Eu senti que é você, meu caso sério. Preciso de você. Vamos dançar. galera sem limite, tá aqui com a gente. Um abraço pra você. Que é você? Alô, Tine Daniel! Preciso de você. Aqui. Só quero lhe amar. Pop Song! Quero sentir você. Vamos dançar com o corpo bem colado. E aí, Lívia? Eu só quero ser seu namorado. E daqui a pouco tem pressão, pressão. Hoje é domingo e é bom. Céu azul, sol brilhou. Na praia vou curtir verão. Banho de mar, corpo bom. Bronzeou. Pop Saudade. Que verão, que verão. E dá-se, dá-se, dá-se. Eu traz a menina, traz o bom bonitão. Toma no show e traz um papo legal. E as charmosas do pop, hein? Tudo pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Eu traz a menina, traz o bom bonitão. É pop. Toma no show e traz um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Jaderson, Jaderson, Jaderson, Jaderson, Jaderson. É o Festival do Açaí. Hoje é domingo, dia bom. Sei. Nossa equipe de segurança também. Os Falcô, meu amigo Jair e o Gordo, parabéns, viu? Na praia, vou curtir verão. Banho de mar. É o Cine Portão de Margarina. Bronzeou. É Saga da Vila, Pernambuco, em beijo. Show de cores, belo como a casa de um pavão. E o Nando. Que verão, que verão. E a saudade. Traz a menina, traz um bom voleibol. Tomando show e traz um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Equipe Fogo de Castanhal, hein? Menina, traz um bom voleibol. Tomando show, traz um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. E a sombra da... Meu amigo Fernando, não é, Emerson? A Carol, Josias e o Thiago. Se você quer pa... Eles estão curtindo o pop. Pop Saudade. Ir embora. Hoje tem Super Pop, meu irmão. Não vou te dar mais esta alegria de ver chorar os meus olhos na tua partida. O pior já sofri. Te amei, não fui amado. Malfadado amor. Respeitei os teus sonhos, mas os meus se perderam. O que restou do que dei, infelizmente você destruiu. A ingratidão pede afeição, como você me perdeu. Fiz do teu amor, o nosso amor, infelizmente não deu. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Tudo acabado, sonhos desfeitos. E aí? Tudo acabado. Olha um forte abraço, meu grande amigo Carito. Esse cara que faz o grande Miguel, o Miguel do Carito. Tá aqui com a gente, um abraço pra você. Lá de Vila Maracanã. Aqui no município de Nhangapi, onde o Jaderson teve o prazer de tocar esse super bingão à frente do Cometa, o Astro do Sol. Já sofri. Alô, Carito! Ei, não fui amado, malfadado amor. Pop Saudade. Respeitei os teus sonhos, mas os meus perderam. O que restou do que dei, infelizmente você destruiu. A ingratidão perde afeição, como você me perdeu. Meu amigo Felipe Falcão e o Davidson. E mais tarde eles vão curtir o Super Pop Live. Como é que é? Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Tudo acabado. E os sonhos? Sonhos desfeitos. Tudo acabado.